Paraná, Made in Ghetto, Yemi Ali, Zona Norte, DJ Samu, MPC 4000, Oeste, pariu, já é daqui explodiu. Hudman, Melquisedeque, já. Muito fuck, muito squad. Muito squad. É o interior de brejo, que a legenda é despejo. A cena é do mesmo filme, pego, mas não me trego. Lágrimas de lados e magos e de avatos. Estadias e sintonia via trago, tinha sobrado. Foi-se embora perto, perto, branco, vejo perto. Brecha aceita certo, ande certo, ande reto. Quieto, o grito torto, bicho reto. Novelas e novenas, 70, nem chega perto. Foi, foi! Taleza, manda um salve por presa. Aos eternos do terno, tá com nós sem compresa. Meu sonho não acordo, concordo, discordo com meu estado. Talento é dado, não emprestado, nem dado, jogado aos dados. Infeste, luive, acesse, tremece, aquece. Tremece, tremece, vice-versa, e apresse. Entrega a vida, é claro. Muito scorpio. Zapato nesse atrás, só arrisca o convivente. Escapa necessidade, rapa, água da falência. 10x4, 10x4 e o muro despegado. Pois quem tava na cena nem temia o atentado. Mas desejar, não deixar, a desejar. O território de guerrilha, guerrilha quer guerrear. Vai desejar, não deixar, a desejar. O território de guerrilha, guerrilha quer guerrear. Vai desejar, não deixar, a desejar. O território de guerrilha, guerrilha quer guerrear. Em quem investe, pra ver se você passa no teste. Não é do Detran, é o clã, rua quem merece. A explosão, corpo no chão, em vão. Mentiras cansadas, apuradas, sem conclusão. Guetuação, tic-tac no coração. Às vezes tranquilizada, atormentada e outras não. Já aceitou que ela não para, até sonho mutilação. Botou na corda, mas agora me diz e agora. Uma criança mira a lua por não ter escola. Agora ele chegou, caminha por onde vou. É só por Deus com Deus, território expansivo. Só ele guiará, maloqueiro destemido. Rap ativo, minha religião, Joe. Pior que o Hezbollah, bomba pra todo lugar, pô. Hoje se pá o seu amigo, amanhã o que será? Minha família aqui está até o fim para honrar. Beats, dinamite, Samuel, controle está. Me diga, tô e ML vai custar. É, pode crer, Melquisedeque, aliado da guerrilha. A família, território, é nóis. Rap, luta, tá. Sem demora, Joe. Mas desejar, não deixar, a desejar. O território de guerrilha, guerrilha quer guerrear. Mas desejar, não deixar, a desejar. O território de guerrilha, guerrilha quer guerrear. Mas desejar, não deixar, a desejar. O território de guerrilha, guerrilha quer guerrear.